like it's the only way to survive. Essa é a música que abre o último filme de Spike Lee, que foi recomendado no site Ronca Ronca, e muita gente, muitos componentes da nossa torcida, cobraram a presença dessa canção no programa da gente. Ela chama-se Chaya Chaya, e tem a presença do MC Punjab, que já esteve no Rio de Janeiro, e o Scratch é feito pelo DJ Premier. Bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 2 de maio de 2006. Vou contar um negócio pra você, Nandão. Tranquilo, Nandão? Eita. Há muito tempo que esse um aqui, aquele um, esse um, que orienta desorientando, sim, não tem tantas pepitas, tantas músicas novas, novas bandas, novos interesses sonoros pra mostrar pra nossa torcida. Algumas especialidades de hoje: o novíssimo disco de Cold Cut, o novíssimo single da banda escocesa Balan Sebastian, interpretando um clássico do Trio Esperança, o novíssimo disco também dos escoceses do Mogwai, o novíssimo 7 polegadas do ex-guitarrista do Blur, Graham Coxon, Ali Farka Touré com Ry Cooder, Keith Moon, Gorillaz remixado pela turma do DFA, The Raconteur, e para coroar todas essas pepitas, temos um grande amigo nosso. Agora vai. De muito tempo, colaborador assíduo das nossas aventuras radiofônicas. Um cara que durante muito tempo gravou demos, continua gravando até hoje, um responsável, um dos principais responsáveis pela música brasileira dos tempos da fotografia em preto e branco. Essa música está sendo entendida, compreendida, tocada e mostrada às novas gerações. Terça-feira passada, com o pessoal do Digital Dubs, anunciei a presença dele aqui. Quem ouviu sabe de quem eu estou falando. Quem ainda não se tocou, mais adiante eu vou introduzi-lo à nossa torcida, com todo respeito. Agora, yaar mizale os chale pao ke tale fir dost chale kya bina Mas como... Oh, tu tá de sacanagem comigo, né, Nandão? Presta atenção. Mas como ele fez, ainda continuou fazendo muitas fitas de demonstração, muita fita demo, nós vamos mostrar mais uma música de uma banda carioca chamada Rocks, em seu disco demo. Segura. Ela tinha bom caráter, era bonita como poucas, tinha bom gosto para roupas, e o seu perfume era sutil. E ela me dava tudo, e era um relacionamento saudável. E era um relacionamento saudável, desses que a gente nunca dá valor, pois falta sal. Atento a tudo o tempo todo, e a buscava no colégio, e adorava vê-la rir. E ele te dava amor, e era um relacionamento saudável. E era um seu bairro. O carro da pamonha se aproxima. Pamonhas fresquinha. Ronca. Mas enfim, terça-feira passada, eu comentando aqui com o pessoal do Stall Dubs, que a presença de Charles Gavan já estava na hora de ser realizada pelo Ronca Ronca. Então, mais uma vez, no programa da gente, nosso queridíssimo amigo Charles Gavan, baterista do Titãs, e um desses cidadãos brasileiros que são responsáveis pela música brasileira ser melhor entendida e compreendida pelos relançamentos que ele vem fazendo. Tranquilo, Charles? Boa noite, desculpe pela voz, a voz está meio rouca de tanto avião, tanto ar-condicionado e muito, num país tropical, né? É, eu preciso mais ver o seu programa, porque é bom ouvir elogios desse tipo, assim me fazem bem, viu, Valadares? Então espero que você saia daqui com a sua voz na ponta dos cascos. Vai sair. Mas o Charles acaba de lançar no mercado brasileiro, ele é o responsável. São quantos títulos? 25? São 25 títulos, a série chama-se Som Livre Masters. E é o resultado de uma espera de aproximadamente 5 anos para fazer esse projeto. Eu fiquei 5 anos enchendo o saco da Som Livre. E aí a diretoria trocou ano passado, uma diretoria, um pessoal mais jovem, com uma visão de mercado melhor. E aí o projeto vingou finalmente. Ficamos ali meses fazendo esse projeto que agora você tem aqui na sua mão. Alguns discos nós já mostramos aqui na primeira edição do Ronca Ronca na Oi FM, com o Lulu Santos aqui. Eu mostrei os Brasões, que foi a banda que acompanhou a Gal Costa no final dos anos 60. Já mostramos, terça-feira passada, mostramos o Osmar Milito com Cantaloupe Island, do Herbie. Incrível Hamp. O disco do Milito, né? É, espetacular. Incrível. E, enfim, são 25 pepitas, né? Um tesouro, realmente, da música brasileira, que nós vamos comentar alguns desses títulos com o Charles aqui presente. Confesso que errei. Mas, ô Charles, aqui com o Rox, aqui ao fundo, a banda carioca. Sim. Eu comentei que você já deve ter gravado muita demo na sua vida. Ainda... Como são os Titãs hoje com essa realização de demo? Existe demo ainda, uma banda tão consagrada como os Titãs? Não? Existe demos, esse é um assunto que me fascina. Eu, como você, adoro demo tape. Acho que a demo tape é o momento que o artista está ali experimentando, não está com obrigação de nada, não tem ninguém enchendo o saco dele no estúdio, aí o cara faz o que ele quer. E muitas vezes você não alcança numa gravação que está valendo o que você alcançou numa demo tape. Paul Weller disse isso uma vez. Às vezes ele preferia muitas músicas do The Jam, ele prefere a versão da demo tape, né? Eu concordo exatamente com isso. Nós temos várias demos que eu guardei durante esses anos todos, a gente continua fazendo, agora a gente faz em casa, né? Mas nos anos 80 a gente fazia em estúdio mesmo, a gente ia para um estúdio como esse que estamos aqui falando, né? E gravávamos assim, dois dias ali, gravávamos nossas demos. Hoje a gente faz em casa, eu tenho um home studio aqui no Rio de Janeiro, o pessoal vem lá de São Paulo, a gente grava no computador, a gente tem essa facilidade. Eu sou fascinado. Eu ultimamente eu fechei minha casa em São Paulo, eu que estou aqui desde 97, né? Já sou cidadão carioca, e fechei minha casa em São Paulo. Nessa mudança eu encontrei demos de Titãs que estavam perdidas esse tempo todo. Que espetáculo! Vai relançar encontrei... também? A gente está tentando, cara. Essa é uma questão muito delicada, porque grande parte dos nossos discos, do nosso catálogo, pertence ao Warner, que não é mais a nossa gravadora, né? E na condição de ex-gravadora, aí alguns interesses acabam em conflito, mas a gente espera que pelo menos esse ano a gente faça uma edição de aniversário de 20 anos do Cabeça Dinossauro com essa demo que a gente tem e com gravações outras da época que a gente encontrou e tem. Assim, tem um material muito bacana para fazer uma edição de aniversário como essa. Exatamente, o Sonic Youth que você vai mostrar. Exatamente. Esse tipo de coisa a gente gostaria de fazer aqui no Brasil, mas para nós é mais complicado. Por quê? Porque o nosso mercado é muito menor, né? Sempre é visto pela indústria brasileira com uma certa desconfiança financeira. Assim, será que isso daí vai vingar? As pessoas vão querer comprar isso? Eu acho que sim, cara. Então, estamos lutando com todas as forças para que esse ano saia uma versão legal do Cabeça Dinossauro, nosso disco mais importante. Olha só, em quase 20 minutos do programa que Orienta Desorientando, já levantamos várias pérolas aqui do pensamento brasileiro. Então, o site da OIFM, Nandão, está aberto à participação da nossa torcida. É verdade, oifm.com.br, no link Fale Conosco, selecione a opção Rio de Janeiro, mande sua mensagem para o Charles. Exatamente, vamos aproveitar a presença do Charles aqui para direcionar as mensagens exatamente sobre esse monte de coisa bacana que o Charles já falou. Mais adiante eu vou fazer uma promoção totalmente inédita no programa da gente, para um evento que acontece sábado, e fazer uma pergunta que vai dar pano para manga também, e graças a Deus o Charles está aqui para trocar figurinha com a gente. Charles, vamos ao primeiro título dessa coleção espetacular que você acaba de lançar. Então tá bom, a gente vai sair desse som pesado, aí vai para uma coisa de MPB mais experimental. É Sidney Miller, que já não está entre nós, já foi embora há muito tempo, é um disco dele de 74. Então vamos lá e depois a gente anuncia o nome da faixa. Também ver o tempo passar sem temer o que possam dizer ou pensar. Venha ver como corre a cidade num dia qualquer, sem qualquer novidade. Venha brincar de pegar qualquer coisa no ar que você não podia saber, sem ficar escutando a cidade num dia qualquer, sem qualquer novidade. Vejo uma nova face, dê uma nova vida. Vejo onde o tempo nasce e onde vai a nossa vida. Venha também ver o tempo passar sem temer o que possam dizer ou pensar. sem qualquer novidade. Venha brincar de pegar qualquer coisa no ar que você não podia saber sem ficar escutando a cidade num dia qualquer, sem qualquer novidade. Vejo uma nova face, dê uma nova lida. Veja onde o tempo nasce e onde vai a nossa vida. Venha também ver o tempo passar sem temer o que possam dizer ou pensar. Venha ver como corre a cidade num dia qualquer, sem qualquer novidade. Venha brincar de pegar qualquer coisa no ar que você não podia saber sem ficar escutando a cidade num dia qualquer, sem qualquer novidade. You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Copacabana está dizendo que sim, por tua brisa à minha disposição. A bomba que a guerra explodir no jardim, matar a flor em botar. Eu digo que não, olhando a menina de meia estação. Voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mar a alegria e sair. Bye bye, Cecina Sandra. Copacabana está dizendo que sim, por tua presa, minha disposição. A bomba já quer explodir no jardim. Acabamos de ouvir o Belen Sebastian interpretando uma música do trio Ternura, de autoria da Evinha, Casaco Marrom, um compacto 7 polegadas, que nós mostramos depois do Sidney Miller. E aqui ao fundo, de volta, o disco do Sidney Miller, com um som exatamente igual ao que o Belen Sebastian quer fazer, mano. Deixa que os anjos voem sobre nós. Ah, deixa que os anjos caiam. Coisa de mal... Tá rindo? Estão injetando drogas pesadas, né, cara? O pessoal precisa pegar leve, né? Mas, cara, olha só. Não, esse não é o Belen Sebastian, esse é o Sidney Miller, é um disco de quando? 74, chama-se Línguas de Fogo. A faixa que a gente ouviu, né, chama-se Um Dia Qualquer, de autoria dele mesmo. E tem participações especiais na música que nós ouvimos. Depois que esse disco saiu, esse disco foi um lançamento muito difícil da gente produzir, porque o Sidney Miller morreu há muitos anos, né? Uhum. Morreu na década de 80. era um cara que fazia música para festival, fez samba enredo, um compositor muito procurado, mas gravou esse disco em 74, o último dele pela Som Livre, e não restou nenhuma informação sobre esse disco. Eu procurei exaustão saber, e aí outro dia um camarada lá em São Paulo me disse: pô, você lançou aquele disco do Sidney Miller, é com o Tony Horta, é com todos os mineiros. Eu falei, pô, a informação chegou tarde, mas de qualquer forma vocês estão ouvindo aqui. E as masters do disco... As masters do disco foram jogadas, no, sei lá, na Baía de Guanabara. E assim nem... como a do Racional, esse volume 1 do Tim Maia também não existe. O som que a Trama acaba de lançar nesse CD, uhum, é retirado também de um vinil razoavelmente bem guardado. Qual esse... o critério, diga, cara, que você usou, assim, para você e o pessoal, para escolher esses CDs? Assim? Porque eu imagino que milhões de produtos legais. Ah, você foi meio na intuição, consultou não, alguém? Primeiro, só completar o que o Maurício falou. Quando não tem a fita master, né? Ou madre, como eles falavam, fita madre. Engraçado. A fita master é a fita, é aquela fita que tem as gravações, né? Aquilo que gera o vinil, que gera o CD, que gera a mídia, né? Quando você não tem isso, você vai atrás de um vinil em bom estado, e felizmente hoje a gente dispõe de recursos para fazer uma boa remasterização. E, ou seja, esse CD do Sidney Miller que está aqui, ele foi extraído de um vinil em bom estado. Ou seja, o vinil em bom estado também é muito importante. Porque... Vamos dar uma ouvidinha num vinil em bom estado aqui. Cada minuto e o futuro começa. Nandão, a internet totalmente à disposição do Charles. Alguma participação, alguma pergunta, alguma indagação, alguma Mariana, dúvida? Mariana, Adriana, Felipe, Fabrício mandando beijo. A Simone perguntando quais serão os próximos lançamentos. Marcelo também querendo saber se os artistas estão procurando ele, pedindo para relançar. Procuram, sempre procuram. Procuram sim. Olha, a tua pergunta está batendo com o pessoal na internet, está perguntando, né? Como é que a gente escolhe, como é que eu escolho, aponto os títulos. Na verdade, sim. Não é muito, os critérios que eu uso não são poucos, mas basicamente assim, o disco tem que ter relevância artística, tem que ser importante, né, dentro do, não precisa ser necessariamente raro, mas tem que ter dentro do cenário da música brasileira, tem que ter a sua relevância artística. Para isso eu pergunto para várias pessoas, assim, e principalmente para japoneses, que compram quase que tudo que sai editado no Brasil desse período, 60, 70. Eu tenho vários colaboradores do Japão. Tem algumas pessoas... Eu odeio todos eles. Mais odiamos, né? Eu já tive problemas com algum deles. Hoje sou amigo, mas assim, quase saíram numa demonstração de karatê lá em São Paulo. Um torneio de karatê. Hoje eu soube, mas na verdade teve um período triste nos anos 90 que a gente presenciou, o Maurício deve ter presenciado, vários gringos levando carrinhos, caixas de LPs e compactos para fora do país, né? E a gente ficava bravo com isso e queria bater nos caras, né? Isso, eu encontrei um desses japoneses num sebo lá em São Paulo, mas depois ele não era nem para piratear ou para relançar, ele simplesmente tinha um sebo lá em Tóquio e eu acabei ficando amigo do cara. Hoje o cara é apelidado de Samurai. Então o Samurai sempre veio ao Brasil, então ficamos amigos. Mas naquele dia que eu encontrei em São Paulo, quase 10 anos atrás, assim, eu tive um daqueles, eu virei um argentino, sabe? Assim, melhor, virei um boliviano. Está roubando as nossas reservas naturais. Vamos nacionalizar. Mas eu já comentei isso aqui, inclusive. Essa turma é a responsável por nós, entre aspas, valorizarmos a música brasileira. Eu acho que sim. Porque se eles não tivessem vindo aqui fazer essa pirataria, né? No bom sentido, né? Sim, porque é uma coisa de curtir a música e dar valor a uma coisa que a gente tá jogando no lixo. Pegava o disco do Sidney Miller, do Brazões, do Brasília na Octavos, e a gente jogava no lixo, maluco. É verdade. Esses caras vieram aqui, pegaram o nosso lixo e levaram lá pra fora, né? Deram um novo valor, né, cultural, musical, a esse som que nós solenemente ignoramos. E graças a isso, o Charles faz esse trabalho, outras pessoas. Tem o Yuka, que é um cara que corre atrás desse negócio também. O Ed, uma porrada de gente que passou a entender essa música brasileira que durante tantos anos foi jogada fora, né, cara? É verdade. Aproveitando aqui, oifm.com.br, selecionando Rio de Janeiro e mandando a pergunta, a sua indagação, a sua dúvida, com Charles Gavão, baterista dos Titãs, aqui com a gente, mais uma vez ilustrando o Ronca Ronca. Vem cá, tem um Gorillaz remixado pelo DFA. A gente segura um pouquinho? Deixa pra daqui a pouco. Então vai lá. Beleza? Charles Gavão aqui ao vivo, Ronca Ronca, daqui a pouquinho a gente tá de volta.